Começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Ô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! Alô, mundão! Estamos começando no ar mais um programa Carlos Pitty para toda a nossa rede, 108 rádios. É, com a gente, a partir de agora, com transmissão em rede do nosso programa, tá bom? E na próxima hora, a gente vai ficar juntinho. Eu aqui, você aí, numa boa e feliz da vida, já que o mundo não acabou, né? É verdade. Bom, falando em mundo acabou, daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês aqui, eu vou ler, vou narrar uma crônica que eu mesmo escrevi, e daqui a pouquinho eu vou, que fala sobre o fim do mundo, já, um presentão aí de fim de ano, de Natal, né, já gerou toda essa expectativa aí de fim do mundo, tá bom? Daqui a pouquinho então fique aguardando aí, já eu vou narrar pra você essa crônica sobre o fim do mundo. Tem música, bate-papo, entrevista, tudo na próxima hora. É só ficar ligadinho comigo pra começar em clima de Natal. Ho, ho, ho. Vem com a gente, um feliz Natal, um feliz ano novo de paz, de luz, de vida, de prosperidade a você. Natal de amigo, Natal de irmão, canta Carlos Pitty e amigos aqui na sua rádio. Feliz Natal, gente! Programa Carlos Pitty. Amigo, mas o ano se acabou. Foram tantas coisas que juntos passamos. Entre lutas e batalhas estivemos. Dias e noites de muitos sonhos nós vivemos. E chegamos até aqui. Nesse momento especial, amigo, eu quero te agradecer. Para mim, o perdão é uma magia. Entre risos e apertos de mão, foram vigas. Pelo bem do coração, e chegamos até aqui abraçados. Mais um ano que se foi com alegria. Em ano novo, vida nova, novos dias. Vamos juntos celebrar. Mais um Natal de amigo, mais um Natal de irmão. Eu desejo pra você o que desejas pra mim. Um Natal de muita fé e alegria sem fim. Também desejo pra você, meu amigo, meu irmão. Ano novo de esperança e paz no seu coração. Eu desejo pra você o que deseja pra mim. Paz no seu coração. Natal de amigo, Natal de irmão, Carlos Pitty amigo, abrindo o programa Carlos Pitty em clima de Natal, um Natal maravilhoso pra você. E o clipe dessa música, desse tema natalino, você pode ver no meu site, www.carlospitty.com, no blog carlospitty.blogspot.com. Lá você também pode fazer o download, tá no palco, tá no YouTube, enfim, tá por aí. É só procurar aí, Natal de Amigo, Natal de Irmão, Carlos Pitty, beleza? Bom, já que criou-se toda essa expectativa sobre um possível fim do mundo, que seria nesse dia 21 de dezembro, acabou? Pois é, estamos aqui, seguindo a vida, né? A verdade é que o mundo acaba todos os dias, ou acabou há muito tempo para algumas pessoas. Tudo depende da gente, de nossas atitudes. É o que eu acho, é o que eu penso. Agora eu peço licença, permissão a todas as nossas emissoras da nossa rede, porque eu posso colocar aqui no ar agora uma crônica que eu compus, né? E eu gravei narrando para vocês, que se chama O Fim do Mundo. Peço a atenção de vocês e pra gente compartilhar já, desejando a você um Natal maravilhoso, um feliz ano novo, e que 2013 a gente possa estar juntinhos novamente aqui, ó, com o programa Carlos Pitty. Vamos lá? Crônica escrita por mim, vamos lá, e eu tô narrando para vocês. O Fim do Mundo. Muito tem se falado sobre o fim do mundo. E confesso, sim, eu acredito também no fim do mundo. Aliás, sem perceber, talvez, para muitos o fim dos tempos já aconteceu. Para mim também poderá acontecer. Tudo depende apenas de atitude. Muitos já pararam na metade do seu caminho, pois se esqueceram de prosperar novos amanhãs. Deixar de viver em novas expectativas já é o fim do mundo. As voltas do relógio são tão normais quanto os segundos onde mais nada representa. Se em mais nada se crê, se sonha, se almeja, se perde a fé, isso é o fim. É o fim, tudo aquilo que colocamos um ponto final sem ao menos mudar. É o fim, tudo aquilo que sem tentar transferimos para que outro realize. Ora porque nos sentimos inferiores, ora porque achamos que tudo é superior a nós. Ser diferente, fazer diferente é uma boa alternativa. Esse é o barato da coisa. Ser igual para quê? As pessoas sempre querem começar a obra pela cobertura. Que tudo seja já, simples, fácil, rápido. O legal de tudo é ver como surgem as coisas. De como uma ideia tem valor, tem crescimento e é finalizada. Esse fim é aceito porque dele se pode tirar proveito, aprendizado. Porque em vez de um fim, recomeçamos então. Fazer do simples um essencial para prosperar, fazer desse possível fim um novo recomeço. Recomeçando então, mudando nossas manias, atitudes, abrindo um sorriso, um aperto de mão, um abraço firme e leal, vamos dar atenção aos menores e de maior idade. Vamos compartilhar respeito com os inferiores ou superiores, doutorandos, mestres, brancos ou negros, aos simples mortais, aos iguais a nós, aos irmãos de sangue ou não. Vamos retribuir um gesto de carinho a quem nos gosta, e até com aqueles que nem tiveram iniciativa de serem gentis. Respeito e educação não custam nada, mas têm grande valor. Vamos recomeçar, seguir novos dias, tendo o exemplo da natureza. Ela não nos cobra, apenas nos dá o exemplo que aqui se faz, aqui se paga, mesmo que seja mais tarde. Portanto, se quer qualidade de vida, se faça merecer. Vamos dar as mãos a quem cai, fortalecer a quem quer se levantar. Vamos sorrir para quem precisa. E para quem já está sorrindo, é simples, sorria também. Ações geram ações. Ações geram emoções. Ações geram bons resultados. O início de uma nova era tem que acontecer sempre, todos os dias. Olhando o horizonte, sabemos que algo à frente sempre existirá. Por isso que é para frente que devemos ir. Algo sempre te espera além do oceano. Em todas as nossas, mesmo que pequenas atitudes, mostramos quão grandes somos. O quanto somos superiores, o quanto somos fortes. Portanto, meu amigo, minha amiga, o mundo vai acabar. Aliás, o mundo já acabou. Para quem parar ou parou no tempo. para quem deixar de viver novos momentos. Nem mais ter fé, nem mais lutar. No amor, na flor, na dor, na sorte ou na morte, lute, viva. Esse é o jogo da vida. Feliz de quem tem história para contar e quer viver novos contos a cantar. Quem não conhece alguém que faria de tudo para sair da enfermidade, ter uma nova chance? Quantos outros entregam os pontos sem ao menos jogar? Quantos erraram e têm vontade de acertar? Um novo mundo vai além da imaginação. Eu diria, almeje um carro novo, uma nova casa, fazer uma grande viagem, um novo amor. Enfim, mude tudo. Porém, além da razão, ame de coração com todo o seu coração, sem esquecer que alguém pagaria fortunas para ter o seu coração e ter a chance de viver um pouquinho mais. Além de apenas sonhar, faça um projeto, crie ideias, leia, escreva, rabisque, desenhe, pinte, borde, erre, acerte, divida, some dúvidas. Mas tenha sempre motivos para algo novo a descobrir. Não venda, mas empreste conhecimentos. Ou você acha que vai levar o seu maior valor junto a outras esferas? É válido lembrar que conquistar o sucesso burlando a lei da lealdade, desrespeitando o próximo, é mentir para si mesmo. O fim é para os fracos. A vitória é para quem luta na linha reta da dignidade e sobe os degraus com perseverança e honestidade. Ao topo chegará. Dos maias apenas veio o alerta. Acompanhem o mundo, as novas gerações e não desistam para o fim. Por mais que andem no mesmo caminho, sejam diferentes por onde seguir. Vivam uma nova etapa, fluam de boas energias, sejam vertentes que ganham um reforço a cada passo. Se deixem levar pelo sopro do vento, sigam a imensidão do mar, contemple o universo, escolha uma estrela. Acredite que existe um Deus superior, pois o grande te espera. Sempre à frente, um brilho vai encontrar. Atrás de você, alguém sempre tentará seguir o teu exemplo ou te superar. A lei da gravidade vale para todos. Tudo que se joga para cima, abaixo virá. Esteja preparado para isso. Se isso jamais acontecer, bom sinal. Você já se preparou, entendeu bem a lição. Ninguém é inferior por derramar lágrimas, mas mostra a grandiosidade de ser humano que é. Mesmo depois de 2012 dias, meses, anos, podemos atualizar os nossos dados e recomeçar do zero. Então, um novo recomeçar, um novo despertar. Correção feita. Pronto, agora sim. Novos motivos para se viver, para uma nova vida, um novo tempo, de um mundo novo. Ou tudo será o fim. Programa Carlos Pinti. Bom, depois dessa crônica, o fim do mundo que eu compus e narrei aqui pra vocês, lembrando que eu vou deixar disponível lá no meu blog, carlospinti.blogspot.com, como também no YouTube, pra você conferir essa crônica lá também, tá bom? Ler ela, aliás, tá toda ela lá disponível pra vocês no meu blog, carlospinti.blogspot.com. Eu compus essa música junto com meu parceiro Alessandro e a gente vai tocar aqui. Também ela fala disso, de um mundo melhor, de um mundo novo, de um Natal, de um ano novo. Por um mundo melhor, Carlos Pitti, canta aí, vamos embora, gente. Eu quero ver um sorriso em cada criança, em cada porta uma esperança e um coração feliz. Eu quero ver um mundo de paz e sem guerra, vivendo uma nova era, em cada abraço e aperto de mão. Eu quero ver um mundo sem maldade, com alegria e felicidade em todos os corações. Eu quero ver um mundo sem distância, para o perdão e a tolerância, por um mundo melhor. Feliz Natal e o ano novo também. Vamos olhar pro céu, agradecer a Deus e dizer amém. Feliz Natal e um ano novo também. Vamos todos nos unir

seguindo, tô no ar aqui na sua rádio, um forte abraço a você, obrigado pela sua audiência em clima de festa, fim de ano, você aí com toda a família, com seus amigos reunidos, né? Muito bom, é maravilhoso. Você que passa o ano todo fora, longe da família, trabalha fora, mora longe, né? Não importa onde, agora com aquela saudade grande, volta pra casa matando saudade pra passar esses momentos especiais de final de ano, né? Legal? Carla, vem pra cá, Carla Ribeiro trazendo os lançamentos da semana. Oi, gente, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt pros lançamentos da semana. E a primeira dupla que eu vou lançar aqui hoje vem trazendo uma música muito bonita, viu? E é a dupla João Pedro e Cristiano. Eles começaram a cantar juntos no ano de 1991, tocando em barzinhos e quermesses na cidade de Miguelópolis. Em 95, com muito sacrifício, gravaram seu primeiro CD, com o objetivo de buscar o tão sonhado espaço no mundo sertanejo. Diante do carisma com o público e o brilho que demonstram ter no palco, a carreira da dupla decolou, ganhando credibilidade e reconhecimento dos seus fãs a cada show. Agora, completando 20 anos de carreira, a dupla já vendeu mais de 1 milhão de discos e conquistou 2 discos de ouro. E agora eles estão trazendo novidades para seus fãs que acompanharam seus 11 discos e um DVD gravado. Todos esses com grandes sucessos executados em todo o Brasil. Na trajetória dessa dupla vitoriosa, vários programas de TV e milhares de rádios de todo o Brasil foram visitadas pelos meninos. Agora está por vir a gravação do segundo DVD, que contará com uma tecnologia inovadora e com muito som e luz. E essa música nova de trabalho deles tem participação especial do cantor Eduardo Costa. E eu vou lançar agora para você aqui no programa Carlos Pitt, João Pedro e Cristiano, com participação de Eduardo Costa, Eu Duvido. Lançamento. Eu duvido que tudo que você falou não é verdade, e bater na mesma tecla é bobagem, insistir no mesmo erro é ilusão. Eu duvido que não vai lembrar de mim nas madrugadas. Sou o mesmo homem, eu não mudei nada. Você é a metade do meu coração. Eu duvido que a nossa história já chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim. Ah, eu duvido. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Eu duvido que você vai conseguir deixar alguém e deixar as coisas irem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Nossa história já chegou ao fim, que está decidida a esquecer de mim. Ah, eu duvido que você não fale de mim pra ninguém, nem chore toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. Eu duvido que você vai conseguir beijar alguém, deixar as coisas ir bem mais além do que foi comigo. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondido. Mais além do que foi comigo. você não vai querer voltar pra mim. É por isso que eu duvido que você não vai querer voltar pra mim. Duvido com João Pedro e Cristiano e participação de Eduardo Costa. O próximo lançamento de hoje é a nova música de trabalho da dupla Eduardo e Rafael. Eles são nascidos em Limeira, os irmãos Eduardo e Rafael cresceram ao som da música sertaneja e desde cedo se interessam pelo estilo. Participaram de importantes festivais de música sertaneja de raiz, vencendo por duas vezes. Em 2009, gravaram o primeiro trabalho em CD, lançando em seguida o DVD, conquista de grande prestígio para a carreira da dupla. Hoje, com mais de 10 anos de carreira, já se apresentaram em diversas festas de peão, dividindo o palco com grandes sertanejos como Jorge Mateus, Marcos e Belucci, entre outros. E eu também vou lançar agora a nova música de trabalho deles, Eduardo e Rafael, Mais Doce que Caramelo. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. Eu chego junto, apavoro na balada. A mulherada fica doida no meu pé. Chego cheiroso numa beca embocada. Aí as mina pira pensa que eu tenho qualquer. Mas a verdade é que eu fui pra balada com dinheiro da entrada e com passo do busão. Mas na balada falta homem na parada. A mulherada tá tarada e não querem nem saber. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. Lançamento, lançamento. Eu chego junto, apavoro na balada. Aí a mulherada fica doida no meu pé. Chego cheiroso numa beca invocada. Aí as mina pira, pensa que eu tenho qualquer. Mas a verdade é que eu fui pra balada com dinheiro da entrada e com passo do busão. Mas na balada falta homem na parada. A mulherada tá tarada e não querem nem saber. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. As mina pira e fica louca quando eu pego e tome, e tome. Quando eu pego e tome, e tome, e tome. Não tenho camarão amarelo, mas sou doce, bem mais que caramelo. Mais doce que caramelo com Eduardo e Rafael. E lembrando que os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. E me espera que semana que vem tem mais, mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Legal, Carla. Carlinha, pra você um Feliz Natal, viu? Tudo de bom, minha querida. Um Natal maravilhoso pra você e que o ano novo venha de muitas conquistas, muito trabalho, muito sucesso aí pra você. Deus abençoe, menina! Carlinha, vamos fazer o seguinte hoje, vamos fazer uma saudade diferente. Vamos trazer aqui

Oi, gente, aqui é o Gino. E aqui é o Geno. Feliz Natal! Alô, moçada, aqui quem fala é o Carlos Pitti. Tô aqui pra desejar pra você um Natal mais feliz. Os melhores artistas com o melhor Natal. É Natal mais feliz. O Natal mais feliz. Dadas pro céu, cantando amor, paz e bem. O Natal mais feliz, um ano novo que eu chamo. Vamos juntos cantar, é o Natal que eu amo. É o Natal que eu amo. É o Natal que eu amo. Oeste, do Iapoque ao Chuí, de Porto Alegre, a Criciúmal, e eu estou hoje com os meus amigos da Nube Azul aqui. Tudo bem, Ed? Tudo bem, feliz da vida por estar aqui com esse grande amigo, esse grande parceiro, grande músico, grande compositor e grande ser humano também, Carlos Pitti, nosso amigo, né? Estamos aqui em São Paulo para falar um pouquinho sobre o da Nube Azul e sobre a nossa cultura musical lá do sul do país. Verdade, aproveitando, dizendo o seguinte, banda da Nube Azul está passando por São Paulo, fazendo uma temporada de programação de rádio, TVs, cumprindo uma agenda também, shows, né? Eu sei que vocês estão cansados, estão vindo direto de Chapecó, né? Viajaram aí, saíram cedo, meio que sem dormir. Mas vamos apresentar a banda para todo mundo aqui, você que comanda sempre essa turma aí pela estrada aí. É, o Chiru das Falas, como vocês dizem no Rio Grande, né? É, nós somos da Lube Azul, de Criciúmal, Rio Grande do Sul, da região noreste do estado, né? E a banda é composta, o Vilmar é... Vou mostrar aqui, vou começar aqui, ó. Né? O Vilmar do Sopro, certo. O Cid, do Sopro também, o Márcio, mais conhecido como Coruja, é o Coruja. Coruja, por quê? Ele gosta que chame ele sim. É o rapaz da noite? Mais conhecido como o bicho da noite, né? É, então, cara. Coruja, o Rogério. O Rogério também, vou cumprimentar o Rogério. Tantos anos, aqui, isso. Um dos vocais da banda. É, né? Esse é o... Ele fala pouco, né? Mas canta muito. Tudo bem, Rogério? Maravilha, maravilha. De volta a São Paulo, né? Essa terra maravilhosa. Hoje à noite aqui, fazer um showzaço aqui pra essa moçada, que curte nossas música do Sul, nosso estilo de banda lá do Sul. Grande abraço para essa moçada aí, estamos aí da Nube Azul. É isso aí. Quem mais aqui, Ed? Vamos lá. Fiquei para a esquerda aqui. O Alexandre, gaiteiro, tecladista, né? Da sanfona, homem da sanfona. O homem tem que ser grande para carregar a sanfona, né? Grande. De norte a sul só muda o nome, é de sanfona para gaita, né? Esse é sanfoneiro, gaiteiro. O gaiteiro, como queira. E o Juninho é o baterista e trombonista também da Nube Azul. Bom, vamos falar agora do trabalho de vocês, da carreira. A banda da Nube Azul tem mais de 40 anos de história, é isso? É. Já passou de 40 anos, né? Passou bastante já, né? Que surgiu em 68, né? Claro que vem mudando de integrantes com o decorrer do tempo. São 12 CDs e um DVD? Exato, estamos terminando o nosso 13º trabalho, né? Nosso 13º trabalho e já preparando aí o segundo DVD que a gente vai lançar no ano que vem, né? Para comemorar a passagem dos 45 anos de história de estrada da Nube Azul. Nós lançamos o primeiro CD, o primeiro disco em vinil, hein? O discão um bolachão preto, né? Foi gravado em 78. E essa aqui já estamos na transição da quarta para a quinta geração já do Danube Azul. E com essa turma aqui a gente tem feito grandes feitos na carreira do Danube. A gente tem deixado marcas aí, a conquista do nosso disco de ouro com Caso Marcado. Gravamos aí o nosso 12º trabalho com Lua, com Cinderela, né? Que é a composição do Carlos Pitti, que nos presenteou com essa maravilha de obra que está tocando ainda, está tocando muito lá embaixo. Falando em Cinderela, vamos tocar ela aqui? Só se for agora. Beleza, tocando pra vocês Cinderela com da Nube Azul. Seus olhos têm a cor do céu, azul da cor do mar. Tua pele tem cheiro de flor, divina tentação. Adoro sentir tuas mãos tocando. seus olhos têm a cor do céu, azul da cor do mar. Seus lábios têm o gosto do mel. Adoro te beijar. Tua pele tem cheiro de flor. Divina tentação. Adoro sentir tuas mãos tocando em mim. Cinderela, que coisa bela. Teu corpo tem a forma do meu violão. Flor tão linda de primavera. Eu quero te ter ao meu lado. Cinderela, que coisa bela. Ô Rogério, fala pra mim o seguinte, quem é o da banda que mais dá trabalho aqui? Eu vi que você canta muito, mas fala pouco, é o homem que fala, você é que mais apronta ou não? Não, acho que não, acho que aqui tem uns aqui que aprontam bem mais. Conta uma pra nós aí do pessoal que aprontaram na estrada aí. Ah, aqui tem muitos aprontaram aí. Mas a galera aqui é toda turma legal aí, sempre tem uns janequinho no meio aí. Ah, é? Bagulizado, show de bola. Ah, é, mas quem é o mais aprontador aqui? Ah, é pra esse lado. Vamos lá, vamos pra esse lado aqui. Quem é ele? Quem é ele? O mais aí, o top da banda aí que mais apronta. Que mais apronta? Aqueles que ele não deixa todo mundo quieto, que não deixa ninguém quieto. É, e que às vezes você sai, você tá pronto pra sair, o cara nem tá pronto ainda. Eu não vou falar, vou pedir pra filmar. Aquele que tá de perna cruzada. Filma aí, vai. Perna cruzada? Vamos chegar no homem aqui. E aí, como é que é pra você, final do ano, receber esse título como o cara mais top aí da banda da Nube? Ah, é uma honra, né? O top é sempre o top, né? Mas eu não sou atrasado aqui. Mas você sabe que o top pode ser o cara mais namorador, como o cara aprontador, ou também o mais... o pessoal fala, faz muita sacanagem na estrada, né? Faz bastante. Tipo assim, o que aconteceu? O que, que aconteceu? O que, que você aprontou aí na banda? Até agora? Não, na verdade, os top aqui, eu acho que é o seu Eden, né? Mas, qual que é a história mais bizarra que você... Ou alguém aprontou aqui na banda no decorrer da estrada aí nesses tempos aí? Pois é, agora me pegou, mas... Não lembro. Ele é acostumado a tirar o colchão das camas, vai. Quando você vai deitar, não tem mais colchão, é? É mesmo? Esse é o cara, tá aí, ó, tá aí ele. Mas aí nunca ninguém colocou um cigarro, assim, enquanto alguém tá dormindo no dedão do pé, pra até... Não, um mosquitinho, não fizeram. É boa ideia, é boa. Você viu? Essa aí todo mundo apronta na estrada, né? Ah, então tá certo. Precisa falar alguma coisa, dá uma olhada na cara do... Olha a cara do cidadão. Conta mais, dá uma olhadinha. Mas assim, quando tá pronto pra começar o show, o homem nem subiu no palco, tá namorando aí? Não, detente. Aí esse título já é de outros, né? É de outro? É, pro outro lado. Quem é? O cara mais sossegado aí. Mais sossegado? É. Tipo assim, o cara que toca sanfona. Tal. É, por aí, né? É. Todo gaiteiro é meio sossegadão, né? Mas pega firme, tá tranquilo. Ele vai lá e cumpre o compromisso, nem que seja um pouquinho mais tarde, mas tá tudo bem. Sossegado. É isso aí. Bom, chega pra cá, moçada, é o seguinte, eu quero que... É, não, tudo bem. Aproveitando, deixa eu mandar um abraço pro Melo, né, que tá lá. Lá em Criciúma, lá no... O homem dá na parte executiva, financeira. Isso, no escritório, né? ele que comanda tudo lá, né? A parte burocrática da coisa, né? A gente vai pra cantar, pra tocar e pra animar o povo. E ele fica cuidando da agenda, cuidando de repertório, de CD. Ah, ele é homem do repertório, então? Esse sim. Ô Melo, como é que ele entrou uma música nova no Carlos Pitt dessa vez aí? Agora vamos reclamar aqui também, né? Já que ele é o homem do repertório, né? Programa Carlos Pitt. Juro por Deus, nem que eu tenha que me machucar. Se precisa, enfrento o mundo só pra te provar. Não vou ficar falando à toa desse sentimento. Juro por Deus, nem que eu tenha que fazer papel de idiota. Fazer plantão ajoelhado em frente à sua porta. Vou gritar em popular. quero agradecer vocês. Obrigado. Deixa eu cumprimentar um por um aqui. Olha, Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo. Obrigado, viu, gente? Sucesso. Garoto top aí do Danube Azul. Seguindo aqui. Rogério, grande voz aí do grupo também, o Sanfoneiro. Edi, vocês são de casa, Danube Azul faz parte aqui da nossa família também. Quero desejar um ano de sucesso nesse ano que tá chegando aí com tudo. Sucesso na carreira, sucesso na vida de vocês, na família de vocês, muita saúde. E o resto, eu sei que vocês correm muito, a agenda sempre lotada. E vocês, mesmo cansados, deram um jeitinho de conversar com a gente aqui. A gente quer agradecer mais uma vez, obrigado, viu? Sucesso a vocês mais uma vez, muito obrigado, viu? E volte sempre aqui para São Paulo visitar nós. Obrigado, coração, obrigado pelo convite. A gente tem que agradecer, Papai do Céu, por ter colocado no nosso caminho pessoas como vocês, né? Carlos Pitt, Miroca, eu conheci hoje a filha da Miroca também, gente boa demais, né? E ela é Corinthians, né? É uma lástima. Você falou que não era pra falar, né, Ti? Agora não, tô brincando. A todos os corintianos, um abraço. E as meninas aqui realmente são corintianas, a gente tem que trabalhar junto, né? Fazer o quê? Faz parte. Acho que o que mais importa nessa vida é a saúde, né? Não, mas a gente não briga, não. Não briga? A gente discute. Então, tá. Que a gente quer desejar ao pessoal de casa aí um Feliz Natal e um Ano Novo de muita paz, muita saúde e música. Música nos corações de todos nós, né? Muita alegria, né? Que a gente possa ter o ano de 2013 com mais parceria ainda, reforçando a nossa parceria. A gente gostaria de ver todo mundo assistindo o Danube Azul tocar. E obrigadão, Carlos Pitt, pela pessoa maravilhosa que você é. Obrigado por nos ceder a maravilha de obra que é Cinderela. E a gente vai ter novas parcerias, sim, com certeza, daqui pra frente. Se Deus quiser, daqui pra cá é gremista ou não? Ou é colorado? É tudo meia-meia. Meia-meia. Gremista. Gremista. Gremista, gremista. Aí pra pula, pula. Gremista. Aqui tem um Fluminense aqui, mas é gremista também. É. Daí lá pula. Lá, mas é Fluminense porque ganhou o título esse ano ou não? Não, ele é de Santa Catarina e acho que o time de coração é o Fluminense, né? Mas ele torce pro Grêmio. Ah, é? E por que você mandou pro São Fluminense? É porque daí ele torce pro outro time. Ah, tá. Outro time? Pro Internacional. Ah, tá. Mas você é gremista também? Gremista, gremista, gremista. Doente. Doente. É mesmo? Doente e gremista. Doente. Complicado. Complicado. Não dá pra conversar. Então vamos embora. Obrigado, gente. Obrigado, sucesso mais uma vez. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Gente, eu conversei aqui com o Danube Azul e a gente fecha com eles cantando pra gente. Vamos embora. Obrigado, moçada. Tchau, tchau. Os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Ok, seguindo na sua rádio para toda a nossa rede. Vamos lá. Agora tem a Miroca chegando, né? Miroca tá chegando aí pra trazer as novidades do mundo artístico. Alô, Miroca! Fala, Miroca! Alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Pois é, o ano de 2012 tá terminando. E termina como um período de consolidação para a música sertaneja e o estilo musical que atingiu quase que uma unanimidade, uma hegemonia até então inédita na nossa música. Os sertanejos dominaram os programas de TV, reforçaram o poder das rádios e houve ainda quem se destacasse no exterior, como Michel Teló e Gustavo Lima, além da Paula Fernandes. Vários cantores investiram em negócios que prometem boas rendas. As casas noturnas dedicadas ao sertanejo que virou moda e atrai pessoas ligadas ao sertanejo ou não. Quer uma boa balada com bom gosto, sofisticação, boa música, ambiente requintado, gente bonita e animada? Vá para uma casa sertaneja. A maioria das casas funciona às terças, sextas e sábados apenas. As maiores só fecham mesmo nas segundas e terças. Algumas mesclam estilos como forró e pagode em dias fixos da semana, mas a grande maioria tem o foco mesmo é no sertanejo. O problema para nós mortais é o custo. Essas casas mais badaladas e da moda, apenas para entrar, os homens já desembolsam de 60 a 120 reais, mulher uns 20 reais a menos. As porções e bebidinhas a serem consumidas na casa custam muito caro. Para uma simples garrafinha de água sem gás, você pode ter que desembolsar 10 reais. Uma champanhe vale até 1.000 reais e chega na mesa com um garçom empunhando a garrafa no alto da cabeça e com estrelinhas faiscantes, chamando a atenção de todos e convidando os consumidores a comprarem a garrafa cara e terem também seus segundos de destaque. Bom, nessa onda, quem entrou foi Michel Teló, que virou sócio de uma filial da Woods em Campo Grande, a cidade na qual ele se criou, e aqui em São Paulo. Sorocaba também abriu a sua Woods. Jorge Matheus, a Vila Mix. Luan Santana decidiu ser sócio da Outlands, ao lado do empresário Marcos Buais. E a dupla Marcos e Belucci abriu a Brooks, todas destinadas à elite paulistana. Todas elas muito animadas e no palco, os melhores e mais famosos nomes do sertanejo, incluído, claro, seus proprietários. Mas o Natal vem nos trazer uma mensagem de humildade e solidariedade, mesmo com a moda e a luta pela vida nos empurrando para o oposto, não é mesmo? Então eu quero desejar a você e a sua família um feliz e santo Natal todos os dias e que sejam sempre cheios de oportunidade, realizações, superações, muita luz, solidariedade e justiça. E como diz a música de Carlos Pitt, um ano novo de esperança e paz no seu coração. É o que eu desejo para mim, para minha família e para você, que também me faz companhia todas as semanas aqui no programa Carlos Pitt. Convido vocês a lerem a crônica que Carlos Pitt escreveu sobre o fim do mundo. Uma ideia que pode marcar não o fim, mas sim um novo recomeço. Veja no www.carlospitt.com, que tem um link para encaminhar você ao blog, onde você poderá ler essa crônica e muito mais. Assista também ao clipe Natal de Amigo, Natal de Irmão, com uma linda mensagem especial para você. Aproveite também para se divertir com os vídeos de shows e baladas no www.tvcp1.com. Boas festas para você. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca. Miroca, feliz Natal pra você, viu? Um ano novo abençoado, de paz, luta, saúde. Muita saúde pra gente estar aqui junto no ano que vem, né? 2013, trabalhando muito pra toda a nossa rede com o programa Carlos Pitt. Né, Miroca? Feliz Natal. Ho, ho, ho. Vamos embora. Legal, gente. Olha, um abração a você que tá ligado com a gente nesse programa especial de Natal. A todos vocês um feliz e maravilhoso Natal. Janeiro vem aí e vem minha música nova em janeiro. Música nova que eu vou estar lançando com a participação dos meus amigos Roger e Robson. Aguardem em janeiro. Agora tem as músicas que eu componho e eles gravam essa música que eu compus. Além de Davi e Renan terem lançado, eu também lancei. A cantora Vanessa Martins lançou. Vambora, vamos curtir. De autoria minha com Vanessa Martins. Água de Rio. Enviando sucesso com Carlos Pitt. Foi Deus quem te mandou tão perto de onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente, fico sem ar. Foi Deus quem te mandou, perfeito como a natureza. É o meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha. Eu quero

Natal mais feliz. Música minha, fechando aqui o nosso programa especial de Natal. Que bom, que maravilhoso, né? Estar com você. E é o que eu desejo pra você, um Natal feliz, bem feliz, muito feliz. Que o ano novo venha aí trazendo paz e luz em sua casa, em seu trabalho, nos seus dias. E é como disse a minha crônica, né? Não deixe o mundo acabar. Imagine novos dias, imagine coisas boas, que tudo vai acontecer, com certeza. Com ideais sempre, porque se a gente parar no tempo, aí já era, né? Pois é, então vamos lá. Um Natal especial pra todos vocês, o Rede. Pessoal de todas as rádios aí, ó. Um abraço a todos vocês, as direções, funcionários, amigos de todas essas rádios maravilhosas que estão com a gente, acreditando sempre no projeto, no programa Carlos Pitt, por serem parceiras com a gente. E, com certeza, todas essas rádios são aqui, ó, da família Carlos Pitt. Obrigado, gente. Feliz Natal. Até semana que vem para o nosso último programa do ano. Valeu, gente. Até lá. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.